ligado que você deixou de sorrir, desistiu de existir, aquela porra no nariz, o mundo puro triz, você e o demônio, ambos feliz. Diz, se liga no farol, se liga, se liga, mano, eu já sei quanto que vale uma vida. É pouco pro governo, muito pra sua mãe. Tá lembrado da branca que você e o Ramiro enquadrou no farol na Sumaré? Sabe como é que é? É legal, é bom. Ouça esse som, pra vencer alguém tem que perder. E aí, na divisão dos pães, até o momento é certo, 50% dinheiro suado do bolso de um boy. Roubar esses porra dá um gosto especial, sabor de vingança. Ramiro adorava playboyzinha chorando, implorando a sua vida do cuzão do seu pai. Sai! Periferia vai além de assalto, sequestro, estupro, velório. Se liga no Ramiro, ele é ruim. Vai mostrar como o crime funciona, vai matar seu irmão. Se liga no rap, essa é a canção do mal em ação. Mal, eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá. Mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá. Mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá. Não, não, não dá, não. Na fita do carro eu vou levar a melhor. Coronhada no branco, tomamos o tempo. Meu parceiro me mediu de baixo em cima. Pressenti a mudança do clima. Trairagem vai foder com a nossa amizade, cultivada nos furto, mercado, farmácia. Um tempo depois, só carro do ano. Me lembro, Ramiro, conselho do dia. Você chega estraçalhando a cabeça. Eu segui e sorri, sorri e segui. Meu espelho mais velho, meti minha cara, mas já tava ligado que algo ia mudar minha vida. Você é um louco mais sério, odiado no cemitério. A vida pra quê? Se liga você, tiro de PT e ratatatá. Não dá mais pra mudar. Ramiro sumiu com a fita do dia. Era nossa alegria, 5 mil no carango, a gente ia rachar. Mas pode acreditar, na vida do crime não existe irmão, não. Não existe sofrimento nem dor no coração. Eu quero Ramiro, eu sei do perigo, mas eu vou atrás, essa história tem mais. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, não, não, não dá, não. Velório pra mim, tudo já era. Tem o fulano me chamando na janela. Ramiro pilantra disse pra mim que o tempo a polícia levou. Estilo gigolô, três branca do lado, Rolex no braço, um diplomata lá fora. Pensei é agora, disse até logo pra mim. Sorrindo assim, colaborei até um ponto. Não vai ter mais encontro. Ramiro virou, não acreditou. Um na cabeça, um no coração, 2-0 pra mim. Se isso é vida eu não sei, vingado falei, assim morrerei. Sei, a polícia atrás de mim, de Perusa Morato, é um puta barato. Mulher, revólver, dinheiro resolve a angústia de um moleque que aos 10 anos só queria paz. Mas 2-0 já era, caixão e a vela. O padre perde seu tempo rezando na favela. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, mas eu sei que não dá. Eu só queria paz, irmão. Eu só queria paz, irmão. Mas eu sei que não dá, não, não, não dá.